O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é feito para a edificação do corpo de Cristo, um ministério que está comprometido com a edificação da Igreja, com os ensinamentos de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento. É por isso que a cada sábado, às 9 horas da manhã, nós convidamos a todos vocês a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem em ministrações da Palavra de Deus, mensagens de edificação, mensagens que nos lava, que nos salva, que nos restaura, que nos edifica e que nos prepara, então, para o grande encontro com Jesus Cristo no dia da sua segunda vinda. Nós também queremos aqui estender o nosso convite para que a nossa comunhão seja estreitada. Vocês poderão nos visitar, nos conhecer melhor em uma de nossas extensões ministeriais. Em Goiânia, o nosso endereço é Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Ali em Goiânia, todos os domingos, às 19 horas, o Bispo Giovanni está ministrando a Palavra de Deus, tendo comunhão na Palavra de Deus, e portanto, vocês irmãos de Goiânia, têm aí a oportunidade de conhecer melhor o Ministério Apostólico De Volta à Palavra, de ter comunhão conosco. Aqui em Brasília também, temos a nossa extensão ministerial em Planaltina. Anote o nosso endereço, quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis, em Planaltina. Vocês, irmãos de Sobradinho, do Colorado, das imediações, mesmo de Planaltina, estejam conosco. Inclusive, nessa próxima terça-feira, eu estarei na Igreja de Planaltina, às 20 horas, tendo comunhão na Palavra de Deus. Vá até lá, tenha comunhão conosco, nos conheça, se permita, né, para que podemos ali ter uma comunhão na Palavra e, quem sabe, possamos estreitar ainda mais a nossa comunhão na Palavra de Deus, conforme o Senhor tem nos dado da sua graça. E aqui em Taguatinga, o nosso endereço, agora é um novo endereço, é um novo local de reuniões em Taguatinga, um local maior, mais arejado, um local mais refrigerado, e portanto, você e sua família são os nossos convidados especiais. Anote o endereço da nossa sede aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. O acesso é pela Avenida Sandu, tendo como ponto de referência o Colégio Ideal. Todos os domingos, às 18 horas, estamos ali reunidos em o nome de Jesus Cristo, cantando e exaltando ao Senhor com canções que declaram o seu nome, que declaram a sua palavra, que declaram a sua obra. Inclusive, amanhã, às 18 horas, aqui em Taguatinga, em nossa sede, nós queremos ter uma rica comunhão na Palavra de Deus. Nós vamos ministrar uma palavra de extrema importância. É por isso que eu quero deixar aqui o nosso convite, te convidar para que você e a sua família estejam conosco amanhã, às 18 horas. Eu tenho plena convicção que todos que ali estiverem serão grandemente abençoados com a presença de Deus e com a ministração de sua palavra. Amanhã, às 18 horas, aqui em Taguatinga, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Eu espero todos vocês amanhã, em o nome de Jesus Cristo. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 3. Estamos hoje ministrando a última mensagem, a mensagem de finalização dessa série de mensagens a respeito das sete igrejas aqui de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Hoje queremos ler o capítulo 3, versículos 19, 20, 21 e 22, que nos dizem assim, acompanhe na sua Bíblia. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, nós temos aqui refletido sobre essas sete cartas já há bastante tempo, já há alguns meses, estamos nós aqui falando sobre as cartas proféticas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando nós falamos cartas proféticas, é porque, embora o Senhor Jesus tenha dirigido essas palavras às igrejas, às sete igrejas da Ásia Menor, no tempo de João, por volta do ano 95, sabemos pela própria Escritura que essas cartas foram ali ministradas para representarem, para simbolizarem a condição da igreja de Jesus Cristo ao longo de toda a sua era. Então, desde Éfeso, a igreja que representa, que aponta para a igreja do final do primeiro século, passando por cada etapa, cada século, ali depois de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora Laodiceia, sendo Laodiceia a última das cartas e, portanto, é um reflexo, é um retrato, é uma profecia da igreja de Jesus Cristo dos dias atuais, desses últimos dias antes da segunda vinda de Cristo. E o maior interesse nosso em ministrar essas cartas é convidar a você, meu irmão, e convidar a você, minha irmã, a uma reflexão a respeito da igreja. É preciso que nós venhamos a repensar a igreja. Isso porque nesses últimos dias, sobretudo no século 20 e agora o século 21, muitas pessoas têm agregado a igrejas evangélicas sem, contudo, terem refletido ou terem pensado o que é a igreja. O que que Jesus Cristo, na sua palavra, nos evangelhos, e então o Espírito Santo falando por meio dos apóstolos, das epístolas, até o livro do Apocalipse, ou seja, o que o Novo Testamento nos fala sobre a igreja, o que é a igreja? A igreja tem, sobretudo, o seu aspecto orgânico, e nisto nós devemos considerar, devemos gastar o nosso tempo ponderando a respeito da igreja, que antes de a igreja ser um centro social, antes de a igreja ser um mero ajuntamento de pessoas que buscam ou que tenham ali um interesse comum, a Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós lemos ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo nos ensina que assim como o corpo humano é um e tem muitos membros, e os muitos membros sendo um só, né, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí ele justifica dizendo que todos nós, nós os que cremos no Evangelho, não diz respeito a todas as pessoas de uma maneira geral, mas todos aqueles que um dia ouviram o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da verdade, e tendo nele crido, então estes foram selados com o Espírito Santo da promessa, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando aquelas pessoas creem então no Evangelho, o Espírito Santo sela essas pessoas, regenera essas pessoas, e então as batiza para dentro do corpo de Cristo. E então a igreja, sobretudo, é o corpo místico de Cristo, constituído de todos aqueles que um dia creram na pessoa de Jesus Cristo, creram na sua obra, na obra da cruz, na obra de redenção, creram na ressurreição de Cristo, e é este evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando nós paramos para repensar a igreja, para refletir sobre a igreja bíblica, não sobre a igreja empresarial dos nossos dias, essa igreja que se passa muito mais como empresa do que de fato como o corpo de Cristo. Quando paramos para pensar a igreja segundo a Bíblia, nós vemos ali o projeto de Deus que está no coração de Deus, é o resultado, certamente, da obra de Cristo, como ele próprio declarou no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, dizendo: eu edificarei a minha igreja. E nós temos visto nesses últimos dias a confusão que se tem gerado em torno dessa questão de igreja. Quantas pessoas têm se levantado e aberto aí trabalhos, aberto ministérios, de maneira que são ministérios que não expressam a verdade de Deus, que não expressam a vontade de Deus segundo a Escritura, de maneira que os verdadeiros filhos de Deus estão aí espalhados nas mais diversas denominações evangélicas, nos mais diversos segmentos evangélicos. Mas, na verdade, é preciso que todo cristão, genuinamente cristão, verdadeiro filho de Deus, pare para repensar. Se os seus objetivos são espirituais, se a sua vontade é satisfazer a vontade daquele que te escolheu, daquele que te redimiu, daquele que te chamou, daquele que te santificou, então você precisa voltar-se à Escritura para repensar a igreja. Então, não somente a igreja como corpo de Cristo, esse aspecto orgânico, mas também repensar a questão estrutural da igreja, o pensamento da igreja, no que diz respeito ao ministério, que é a incumbência da igreja, que se manifesta mediante o seu arcabouço doutrinário. Hoje nós vivemos num tempo em que há centenas e milhares de igrejas evangélicas, cada uma pensando e pregando coisas diferentes, coisas antagônicas. Na verdade, vivemos uma verdadeira Torre de Babel nos dias atuais. Mas a grande questão, quando nós pensamos a igreja, não somente como corpo de Cristo, mas agora pensamos enquanto o pensamento divino, a doutrina, nós devemos então pensar sobre a doutrina bíblica. Quais são as doutrinas bíblicas que constituem, de fato, uma igreja verdadeiramente bíblica? De acordo com a Escritura, quando nós lemos, por exemplo, ali no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, nós vemos ali um padrão, vemos ali um modelo, quando nos é dito no livro dos Atos que a igreja de Jesus Cristo, a igreja ali que foi forjada pelo labor apostólico, pela palavra apostólica, daqueles que receberam diretamente de Cristo a sua verdade, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então toda igreja deve ter esse texto de Atos 2:42 como seu modelo. Uma igreja que persevera, que não se desvia, que não se afasta da doutrina dos apóstolos. Se vocês bem atentarem para o texto de Atos 2:42, verão que o texto diz que, ainda que o número apóstolo seja um número plural, porque é dois apóstolos, mas diz respeito apenas uma doutrina. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, o que significa que, embora houvessem muitos apóstolos, mas todos pregavam uma única doutrina, a sã doutrina que eles receberam diretamente da parte de Jesus Cristo. Então, a ministração dessas cartas visa nos chamar a atenção para que nós venhamos a refletir, a criticar e então a repensar a igreja enquanto organismo, enquanto sendo a somatória, a reunião no Espírito Santo de todos os que vieram a crer no Evangelho, e também a repensar as práticas, a doutrina verdadeira que a Bíblia nos diz que nós devemos pregar. Não devemos nos entregar a qualquer tipo de doutrina, a qualquer tipo de prática, a qualquer tipo de sofisma, a qualquer tipo de pregação. Haja vista que a própria palavra de Deus, em muitos lugares, tanto Jesus Cristo nos evangelhos, quanto os apóstolos nas epístolas, nos advertiram rigorosamente contra os falsos mestres, contra os falsos apóstolos, contra as falsas doutrinas que sorrateiramente já entravam naquele tempo nas igrejas de Jesus Cristo. Que dirá então, nos dias de hoje, depois aí de 2 milênios, de 2000 anos de história da igreja? As 7 cartas, portanto, nos adverte contra as doutrinas de Balaão, contra as doutrinas dos Nicolaitas, contra a doutrina dessa mulher Jezabel que escondeu aqui os seus mistérios na igreja, de maneira que é somente lendo a palavra e refletindo é que nós vamos poder então nos separar de todo o fermento, de todo o vinho que torna a igreja em embriagada e indiferente com respeito às coisas divinas. Esta última carta, carta à igreja de Laodiceia, é a carta que Jesus Cristo falou diretamente para a igreja dos últimos dias. Carta à igreja de Laodiceia ganha uma importância tremenda para nós, a igreja do século 21, porque é uma carta profética que fala a respeito da igreja dos dias atuais. Então veja como Jesus aqui ele denuncia uma igreja totalmente indiferente a Cristo e a sua palavra, quando ele diz que esta é uma igreja morna, que esta é uma igreja que se considera rica, que se considera abastada, que se considera não precisar de coisa alguma. E de fato, olhando pelo aspecto material, pelo aspecto pragmático, a igreja evangélica dos dias atuais, de fato, ela é uma igreja, sim, abastada. Materialmente falando, é uma igreja rica, financeiramente próspera, é uma igreja financeiramente abundante. Entretanto, ou em contrapartida, Jesus Cristo diz que, ao mesmo tempo, espiritualmente falando, é uma igreja infeliz, é uma igreja cega, é uma igreja nua, desprovida da verdadeira riqueza, da verdadeira prosperidade, que é desprovida de Cristo, do seu Espírito, da sua justiça, da visão da sua palavra, de maneira que o Senhor então aconselha essa igreja que ela reaja. Esta mensagem é um convite e uma advertência para a igreja, para que possamos reagir, e portanto é um apelo aos verdadeiros servos de Deus, como diz no versículo 22 do capítulo 3 de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que esta palavra é uma palavra de Deus às igrejas, e portanto, aqui é um apelo não ao mundo pecaminoso, não ao mundo perverso, não ao mundo pagão, mas aqui é uma palavra de Cristo às igrejas, como quem chama a igreja a atenção, como quem procura na igreja alguns que tenham ouvidos sensíveis para então ouvir a voz do Espírito Santo. Depois de alguns meses ministrando essas cartas proféticas, é possível que muitos da igreja de Jesus Cristo, que tendo então acompanhado essa série, não tenha ouvido a voz do Espírito Santo, por terem seus ouvidos tapados, por serem surdos espiritualmente, por estarem ensurdecidos pelas vozes dos falsos profetas que falam aos seus ouvidos palavras que eles querem ouvir. Sabemos que nos dias de hoje, muitos da cristandade, se não a sua maioria, procura ouvir palavras agradáveis, como aquelas palavras que prometem bênçãos, as palavras que afirmam que Deus há de prosperá-las independentemente de qualquer coisa, desde que eles se mantenham fiéis nos seus dízimos, nos seus votos, nos seus compromissos financeiros para com a instituição religiosa. Mas é certo que há também aqueles que, ao ouvirem a palavra, porque amam o Senhor, porque amam a sua palavra, têm se permitido ser curado e então têm ouvido a voz do Espírito Santo. Talvez você, meu irmão e minha irmã, que nesta manhã assista a este programa, tenha sido incomodado há muito por essas palavras. O Espírito Santo tem falado profundamente ao seu coração. Você tem ouvido a voz de Deus, você tem sido sensível ao falar do Espírito Santo e talvez esteja se perguntando neste momento: ora, o que fazer diante dessas palavras? O que fazer diante dessas revelações profundas que o Senhor tem ministrado ao nosso coração? Veja que o Senhor nos dá o caminho. No versículo 19 ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então a primeira coisa a se fazer é receber o falar de Deus no coração, é receber esse falar severo, esse falar forte do Senhor, mas recebê-lo não como afronta, não como desafio, não como algo que procura te contrariar, te irritar, mas você receber a palavra como sendo uma expressão do amor do Senhor, porque Ele repreende e disciplina a quantos ama. Se você se sente amado pelo Senhor, então você pode acolher essa palavra do coração, dizendo: sim, Senhor, é verdade que muitas vezes eu tenho me permitido ser levado por este evangelho falso, pragmático, este evangelho da prosperidade. Talvez você se permitiu, devido à ganância da carne, se permitiu ser levado, ser conduzido, ser arrastado. Talvez você deixou de lado aquela busca verdadeira apenas por Cristo, pela sua pessoa, como quem ama o Senhor e o deseja acima de qualquer coisa deste mundo. Mas esta manhã a palavra de Deus te convida então ao arrependimento. Como diz: ser, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, nós temos que ser zelosos, criteriosos. Não podemos nos permitir sermos cristãos nominais, cristãos seduzidos por essa correnteza religiosa, essa correnteza do dinheiro no meio da igreja, dessas bênçãos materiais, sendo levados pela ganância dos homens. Não! O arrependimento, na verdade, aqui é uma mudança de mente, é uma mudança de coração. Jesus diz que a igreja do século 21 precisa de passar por um profundo arrependimento, por uma profunda mudança de coração. Por isso eu quero me utilizar deste programa, deste meio de comunicação, para falar a você, meu irmão, você que é líder na casa de Deus, você que é pastor, que tem recebido de Deus a incumbência de pastorear, de conduzir, de ensinar, de pregar, de arrebanhar, de cuidar do rebanho de Deus, em nome de Jesus. Vamos convidar a toda a igreja, vamos nos reunir, vamos convidar o povo, convocar a uma reunião, a uma assembleia solene de arrependimento, de uma mudança profunda. É uma mudança de foco, é tirar o coração deste mundo, é tirar o coração das coisas materiais, deste reino passageiro, deste reino temporal, como diz o livro de Hebreus, deste reino abalável, porque todas as coisas criadas são abaláveis e Deus fará abalar de uma vez por todas este reino dos homens, este reino material, para que então ele venha implantar o seu reino eterno, o seu reino inabalável. E então nós devemos sofrer essa mudança. Arrependimento é uma mudança radical, a começar pelo pensamento, pela maneira de pensar, sendo nós então transformados por uma renovação de mente, como quem procura agora mudar os interesses, mudar o foco, tirando do nosso coração e tirando do seio da igreja tudo aquilo que é excessivo, tudo aquilo que não é Cristo. É por isso que no versículo 20, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É estranho como muitos cristãos, ao usarem esse texto de Apocalipse 3:20, costumam usá-lo para pregar aos incrédulos, como quem dissesse a eles: se vocês, incrédulos, que ainda não creram no Evangelho, abrirem a porta do coração, o Senhor vai entrar em vossa casa e então vai salvar a sua alma. Mas eu quero te chamar a atenção que esse texto, embora aplicável aos incrédulos, mas não é uma palavra do Senhor aos incrédulos. Aqui é uma palavra de Jesus é uma palavra do Espírito Santo às igrejas, porque as igrejas fecharam as portas para Cristo. Cristo tem se tornado apenas um elemento no meio de tantas coisas no seio da cristandade. Cristo, na verdade, tem sido usado como um garçom que, ao receber 10% da parte dos fiéis, estará ali apenas para servi-los de acordo com as suas ganâncias, de acordo com seus pedidos, de acordo com as suas solicitações. Mas veja que o apelo ao arrependimento, a essa mudança de mente e de coração, também é um apelo a mudanças radicais no seio da igreja. Como quem dissesse: abram a porta dos vossos corações e permitam que Cristo entre nas vossas vidas, que Cristo entre no seio da igreja, retome o seu lugar. Cristo tem que voltar a ter a centralidade na igreja, porque Cristo é tudo, Ele é o centro, Ele é a universalidade, Ele é o conteúdo, Ele é a razão, Ele é a salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. A Ele deve ser toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, a nossa oração, o nosso servir. E, portanto, o apelo é para que a igreja abra as portas e coloque Cristo como centro, e que todos voltem a sua atenção, o seu coração, àquele que é tudo para nós, aquele que é o cabeça da igreja, que é o salvador da igreja, aquele que é o Senhor, aquele que é tudo em todos. Esta é uma carta que então nos convida ao abandono imediato e radical do evangelho da prosperidade e de tudo o que não é Cristo, para que tenhamos apenas Cristo e a sua palavra como a nossa vida, o nosso viver, como aquilo em quem crer e o que praticar. Na verdade, é um convite para uma reação imediata da igreja de Jesus Cristo. Como é dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E então o Senhor intervém aqui no versículo 21 com uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Certamente, esta promessa não é uma promessa de salvação, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, conforme está em Efésios 2:8, também em Romanos 6:23, a vida eterna é um dom gratuito de Deus, nada o homem pode fazer para adquiri-la. Entretanto, sabemos que a Bíblia nos fala sobre os galardões, a recompensa durante o reino milenar. E então, o reinar com Cristo, assentar-se com Ele no seu trono, conforme é confirmado no capítulo 2 de Apocalipse, versículos 26 e 27, está com Cristo no seu reino, no reino milenar, e reinar com Cristo sobre as nações, ali é uma promessa para aquele que vencer. O vencedor, aqui no livro do Apocalipse, não é aquele que é bem sucedido na sua vida material. O vencedor é certamente aquele que, ao ouvir a voz do Espírito Santo, ao ter os seus olhos abertos para ver, para contemplar, para identificar todos os erros, todos os equívocos, todos os desvios da igreja, então ele reage positivamente à palavra, em arrependimento, em mudança de mente, em mudança de vontades, em mudança de coração, para que então possa servir de fato e de verdade ao Deus vivo, segundo a sua palavra. É certo que nestes últimos dias, muito se tem falado no meio cristão a respeito de ser um vencedor. Mas qual é o conceito de vencedor? Para muitos, ser um vencedor é ter uma boa casa, é comprar uma empresa, é comprar um carro do ano, um carro importado, é poder fazer grandes viagens, viagens nacionais, viagens internacionais. Mas não é isto que a Bíblia chama de um cristão vencedor. O cristão vencedor, segundo a Bíblia, é aquele que, no meio de um mundo de trevas, de um mundo tenebroso como este que nós vivemos, de tanta apostasia, de tanto engano, o vencedor é aquele que consegue passar no meio dessas trevas de maneira incorruptível, sem ser contaminado pelo mal, sem se permitir ser enganado, sem se permitir ser levado, ser arrastado pela correnteza deste mundo perverso, pecaminoso e, sobretudo, também deste mundo religioso, paganizado, cristianizado, conforme nós temos visto nestes últimos dias. Você tem o coração, meu irmão, de um vencedor? Este é um apelo do Espírito Santo para que você considere essas palavras diante de Deus, em oração, em reflexão, em meditação, sendo profundamente crítico com a história da igreja e, sobretudo, com nós mesmos, com o nosso coração, para que possamos ter as devidas mudanças necessárias segundo a vontade de Deus. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus é o nosso Senhor.